dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus se morrendo por mim, Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Senhor, para dar-me o perdão, eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade. Com ele no lar, eu acredito.